Segurança Legal, episódio 186, gravado em 9 de janeiro de 2019, Engenharia Reversa. Neste episódio, que gravamos em uma live, vamos falar sobre aspectos gerais da Engenharia Reversa. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Vibe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, que nos ouvem depois de gravado e que estão nos acompanhando agora ao vivo no YouTube. É, a gente tem que mandar um abraço especial para Vivo, que é a responsável pela qualidade horrível do meu vídeo, né? É, e hoje de tarde, inclusive, tivemos até uma reunião com um cliente e eles nos deixaram na mão aqui. Caramba. Então, um abraço especial pro pessoal da Vivo. Sempre lembrando... É a vingança particular do Guilherme. É, a minha vingança particular. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, vocês já sabem, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com e também no Spotify e no iTunes. E também não podemos deixar de lembrar que temos a nossa campanha de financiamento coletivo que está em pleno vigor lá no apoia.se/segurançalegal. Se você ainda não apoia o Segurança Legal, considere fazer essa ajuda, se o podcast lhe ajuda, enfim. Ficamos à disposição lá e você pode ver também quais são as recompensas, enfim, as metas que estão sendo atingidas. Todos os links vocês vão encontrar também no nosso site. E se você quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 17 minutos e 17 segundos. O Matheus Wolff aqui perguntou: quero ganhar uma caneca dessas, como faz? Faz por meio do sorteio que nós vamos fazer agora, né, Vinícius? Na realidade, a gente já fez o sorteio. Sorteamos os nomes antes, né? Sorteou os nomes. Mas a gente tem aqui dois ganhadores dessa vez das canecas. Isso. A gente tem que pedir desculpa também para vocês, pessoal, porque essa questão de final de ano e Papai Noel ficou, enfim, muito atrapalhado. Fechamento, o nosso setor aqui de envio de canecas, ele deu uma atrasada, então, mas em princípio, agora no próximo final de semana, nós já vamos, né, colocar tudo em dia. A gente já deu uns cascudos no pessoal do despacho lá de baixo. O pessoal lá de baixo não tá fazendo despacho conforme... Mas, Vinícius, então, quem são os dois ganhadores das canecas desta só noite? Lembrando que nós sorteamos as canecas entre todos aqueles que contribuem com Segurança Legal, independente do valor, independente do tempo que estão contribuindo também, basta que seja um contribuinte e um apoiador e esteja com o apoio em dia. Bom, os ganhadores das duas canecas deste episódio foram... Eu vou ler como se fosse o nome em alemão, tá? Então, Ivan Wilhelm é o ganhador de uma das canecas e o ganhador da segunda caneca é o João Muniz, que o João já recebeu os adesivos. Ele já foi um cara que recebeu os adesivos, agora vai receber a caneca. Tá bom? Então, o Ivan e o João são os ganhadores, então, das canecas deste episódio. Olha só que o pessoal aqui no bate-papo tá interagindo bastante, mandando um abraço. Acabou de chegar agora o nosso amigo Fernando Chagas. Eu falo dele porque a gente tava falando com ele há poucas horas atrás, aqui hoje de tarde, a gente conversou. Fizemos o convite para ele. E tem uma pessoa aqui que me fez me sentir um pouco assim, comecei a pensar no tempo, mas eu não vou... Espero que a Flávia não escreva nada de data de quando ela foi minha aluna e tal. Ela foi minha aluna lá na Uber. Mas não importa quando foi, tá, Flávia? Deixa quieto. Um grande abraço para ti. A gente não vai conseguir agora começar a citar todo mundo aqui, né? aos pouquinhos a gente vai puxando um outro aqui, vamos lá. Tá? Mas um abração para ti, Flávio. E na medida do possível a gente vai vendo algumas das interações aqui, que é difícil fazer a leitura da pauta, né? Olhar para a câmera e ainda fazer o bate-papo, mas a gente, na medida do possível, vamos lendo aqui as interações. Beleza. Com vocês. Até Jason falou aqui, se eu não ganhei é fraude no sorteio. não é fraude. A gente tem um, né, um algoritmo super muito algoritmo especial para o sorteio. Vamos então a mensagem dos ouvintes, Vinícius. O Luiz Aurélio, Vinícius, no episódio 182, Amigos do Rei, deixou uma mensagem. O que, que falou nosso amigo e ouvinte Luiz Aurélio? O Luiz Aurélio diz o seguinte: excelente episódio, falando do 182, né, o Amigos do Rei. Todos deveriam ouvir esse episódio para saber das atrocidades que o Facebook faz conosco. Sobre o item que vocês falaram sobre o Android, uso o Facebook Lite e, por incrível que pareça, eles usam um sistema antigo de permissões, onde o usuário não é notificado sobre o uso do app. Olha só. No app Lite, eles usam as permissões de agenda, armazenamento, contatos, câmera, local, microfone, SMS, telefone, sendo todos ativados por padrão na instalação do app. Justamente quando estava ouvindo essa parte em que vocês escutem essa espionagem de ligações institucionalizada, abri as informações do app Lite e vi essas permissões ativadas, que é um verdadeiro escárnio. Não deu outra, desativei as 4 últimas permissões, que são mais sensíveis, e o app continua funcionando normalmente. Eu acredito que agora não me espionem as minhas ligações e SMS. Cara, desinstala. Desinstala, Luiz. Não, Parabéns pelo excelente trabalho, espero que continuem assim em 2019, conscientizando os usuários sobre a importância da segurança da informação. Show de bola, assim, legal. Ó, e te digo mais, tá? Mesmo que tu não instale o Facebook, a gente já monitorou várias vezes, principalmente o sistema Android, mas tem no iOS a funcionalidade semelhante. Quem desenvolve acaba jogando um SDK do Facebook na sua aplicação, e aí você acaba sendo monitorado mesmo que você não saiba. Então, tu tá lá usando a aplicação e não tem Face instalado, não te logou em conta, em coisa nenhuma. Isso já faz bastante tempo, e eu li uma notícia há pouco tempo atrás aí falando, agora, essa semana passada, aí o pessoal, meu Deus, o Facebook tá monitorando, sim, já há bastante tempo. Tá? Mas enfim, vocês ouviram o episódio 182, quem não ouviu, ouça. Né? Tem coisas bem piores sendo feitas. Um grande abraço, Luiz Aurélio, e obrigado pela tua mensagem. A próxima mensagem, então, vem do Rodrigo Spinelli. A gente editou um pouquinho a tua mensagem, Rodrigo, porque hoje, como a coisa é um pouquinho mais corrida, a gente deu uma editada nela aqui, mas ele enviou por e-mail, Vinícius. O que, que o nosso ouvinte Rodrigo Spinelli comentou? Caros professores, Guilherme, Vinícius e Fábio, este é o meu primeiro e-mail, estando assim inviabilizada a sua leitura. Talvez sim, talvez não. Acredito que não há referida a regra. Tem lugar que não lê o primeiro e-mail, né? Ele tá falando do Nerdcast, que o pessoal do Nerdcast não leu o primeiro e-mail. Não, vamos dar um de gostoso então... também, não vamos ler. Não vamos ler. Então, não um vamos abraço, ler, Rodrigo. Te abraço, Rodrigo. Não, rapaz. Aqui todo mundo é lido. Tive conhecimento através da grande imprensa quando foi divulgado o mais recente processo do Facebook em desfavor de vossas senhorias. Aí ele colocou entre parênteses aqui, quase parei de ler. Brincadeira. Estava ouvindo o episódio 182, Amigos do Rei. Ó, grande imprensa. Brincadeiras à parte, encontrei o podcast quando procurava por materiais alusivos à segurança da informação através da Rede Mundial de Computadores. Ainda estou realizando a maratona, mas ficam, na minha modestíssima opinião, eleitos os episódios 84, Segurança em Games. Ó, com o que foi com o Gabriel Pato, não foi? Isso. E o 184, Buffer Overflow, como os melhores até o presente momento. Ah, que legal. É, dá uma ouvida lá no Meltdown e no Spec. Talvez o Buffer Overflow vai ficar atrás desse. Vamos lá. Particularmente, tenho preferência pelos episódios técnicos. É, Meltdown e Spec. Mas entendo a necessidade de um viés mais plural. Ouço o podcast anotando palavras-chave e realizando apontamentos, objetivando futuras pesquisas, prática que tem trazido grandes benefícios ao meu estudo. O ponto negativo é a sua curta duração. Guilherme, alguém disse que o nosso episódio é curto? As discussões referentes ao tema principal não chegam a 60 minutos. É, às vezes até passa. Talvez seja proposital para não tornar cansativo, talvez seja a edição. A edição é culpa do Guilherme. Isso. Ah. Eu assumo a culpa. A verdade é, considerando a qualidade do conteúdo apresentado por vossas senhorias e respectivos convidados, os episódios são muito curtos. Bah, galera, vocês se ralaram agora. Nós vamos começar a gravar episódio de 3, 4 horas. Vá, cara, que legal. É bom, o Rodrigo ainda coloca algumas sugestões aqui de... Algumas sugestões, alguns temas. Tá? Uhum. E aí ele escreve: parabéns novamente pela iniciativa, muitíssimo obrigado pelo conteúdo oferecido, caríssimos professores. Respeitosamente, legal. Rodrigo. Rodrigo, respeitosamente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Rodrigo. As tuas recomendações aqui, a gente já deixou anotado, a gente tem uma listinha com recomendações que vão nos ajudando, às vezes, a compor temas. A gente não garante... Tudo, a gente não leu, mas está tudo anotado aqui, tá? E a gente não garante que vai conseguir tratar, porque a gente tem assunto lá que está... Meu Deus, está na lista há muito tempo e a gente não conseguiu tirar de lá ainda. É. Enfim, e a última mensagem... Um abraço, então, Rodrigo. E a última mensagem vem do nosso amigo Diego Costa, que está nos acompanhando aqui hoje. Ele me perguntou hoje, encaminhei uma mensagem para vocês, eu não sei se vocês receberam. Olha só, Diego, na verdade eu fui responder a tua mensagem, ela ficou lá para ser respondida, armazenou nos rascunhos e não enviei. Vi hoje a resposta, depois eu vou te encaminhar. Mas do que o nosso amigo Diego Costa falou, Vinícius? Meu ex-aluno, inclusive, né? Nós nos conhecemos pessoalmente, inclusive. É. O Diego diz o seguinte, o colega dele, o Carlos, esqueci o sobrenome do Carlos agora. Mas o Carlos... Dá fácil ter. Estão aqui, os dois estão aqui. O Carlos tá aí também. O Carlos, inclusive, montou uma imagenzinha, um bannerzinho com as nossas imagens lá para divulgar a nossa live hoje. E muito obrigado, Carlos, pela mão. Uhum. Aqui quem escreve é o Diego Carlos Costa. Carlos Amaral, ele falou. Carlos Amaral, tá aí. Aqui quem escreve é o Diego Costa, ex-aluno do Guilherme. Sempre que posso, divulgo o Segurança Legal em eventos. Atualmente, realizei roadshow de palestras em eventos da área pelo RS. Como indicação, sempre levei o Segurança Legal para quem estivesse presente no evento. Olha só, cara, que legal. E, consequentemente, como gravei algumas palestras e disponibilizei no YouTube, gostaria de compartilhar com vocês tais links e tempos das devidas indicações. Olha só, cara. Muito obrigado, Diego. O Diego tá sempre nos acompanhando, sempre apoiando. Esses dias até eu tinha umas dúvidas sobre o OBS, enfim, eu mandei uma mensagem para ele gentilmente passou a configuração dele para nós darmos uma olhada. Aqui a gente usa o OBS para fazer essa transmissão também, né? Então a gente agradece aí, obrigado Diego, obrigado por nos acompanhar. Eu sempre que posso dou uma olhadinha lá no Projeto Root, parabéns aí pelo canal, pela evolução, e estamos juntos aí, muito obrigado. Vamos entrar no tema principal ou de repente deixamos uns 5 minutinhos? Vinícius, vamos 5 minutinhos falar, aí, se alguém quiser, tá. Pessoal, se vocês quiserem levantar alguma bola aí pra gente dar um comentar rapidinho como parte dessa mensagem, como parte da mensagem dos ouvintes, fique à vontade. A gente vai dar uns 5 minutinhos agora de intervalo antes de entrar no assunto principal. Vocês podem levantar, hein? O Matheus aqui, ele percebeu uma coisa aqui. OBS é um baita programa. Apenas de curioso, qual a câmera o Vini está usando? Antes de tu responder, Vinícius, eu e o Vinícius usamos a mesma câmera, só que eu tô com esse problema na internet e a qualidade da minha internet tá horrível, então, como vocês podem perceber, mas o que tá por trás ali de hardware é basicamente a mesma coisa, né, Vinícius? Muito obrigado, Vivo. Sim, cara, mesmo hardware. O mesmo hardware é uma Logitech C920. Uhum. Ali, ó, 100% open source. Sim, a gente está 100% open source. Nós fazíamos... Isso até é uma coisa interessante. O Mac... Galera, eu abandonei o macOS na noite pro dia. O Mac que nós fazíamos as gravações, ele tá aqui ao meu lado, desligado, numa mesa ao lado aqui. Tá funcionando, né? 100%. E a gente usava ele para gravar com OBS e tudo mais... Só que ele não conseguia dar conta, mesmo com processamento, com renderização pela placa gráfica e tal. Como é uma máquina já, eu acho que é um i5 quad-core de 2011, ele não conseguia dar conta da renderização dos quadros e tudo mais no OBS, perdia muita coisa, era bem, bem complicado. Também tem um MacBook que eu estava utilizando, que agora não é mais meu, da minha esposa, e também um processador que não era muito legal. E aí chega um momento que tem que trocar. E aí a gente resolveu virar a página para... Virar tudo para open source. Inclusive, essa é a primeira live que a gente está fazendo com esse setup todo open source aqui para ver o que acontece. Então, tem de tudo aqui. Vocês podem... A gente tem o Ardor rodando aqui, gravando o episódio quando a gente está conversando. Ele tem as saídas... Né, tem uns barramentos de saída específicos só para o OBS. Então, o OBS recebe as entradas também, mas... em barramentos diferentes. Por enquanto, galera, a gente está é Jack D sendo rodando, ABS e tudo mais. E nós perdemos até agora de renderização de 404 mil quadros, perdemos 496. 0,1%. Tá bom. Na demora na renderização. E para transmissão a gente perdeu zero. Zero quadros perdidos na rede. É isso aí. Pessoal, se vocês não têm... Fala, Guilherme. Fala. Toca a ficha. Não tem mais coisa aqui sim, Vinícius. Agora até perdi aqui. Ah, sugestão de tema, quando puderem, ambiente escada, Murilo Neder. Sim, Murilo, a gente até já tem um pessoal aí, um possível convidado, que inclusive foi indicado pelo Assolini. Isso. Ah, inclusive um abraço para o Assolini, né? Que não tá aí com a gente. Ele vai ter uma participação daqui a pouco aqui, só que uma participação gravada, né? Que a gente colocou. Eles perguntaram aqui, PL 10372, alguém já leu sobre o Eric Tawi? O Eric, ainda não vi. Ele até falou aqui sobre regulamentação no WhatsApp, mas vou dar uma olhada. Ainda não vi. É que é tanta coisa acontecendo em matéria legal nesses últimos dias aí que de repente, não sei se é recente, mas vou dar uma olhada. O pessoal aqui falando que a Logitech é mesmo boa, né? Tem como mostrar pela câmera? Acho que não, Marcos. Não vai dar pra mostrar a câmera agora. Não sei mostrar, se você entendi. Mostrar a câmera pela câmera? Talvez. Acho que não, né? Mas é C920, coloca no Google. Não tem lá, erro. Não tem erro. C920, não tem erro. Pode tocar a ficha lá. Olha só. Olha quem que mandou uma mensagem ali. O nosso amigo Fábio Assolini. Boa noite a todos. Aqui estamos. Fábio, abraço. Ali, cara. Ele tá acompanhando, mas a mensagem já foi gravada, né? Ele disse aqui, mostrar a Inception. Câmera pela câmera Inception. Legal. Vamos entrar no tema, Vinícius? Só o Marcos corrige ali, não. O setup do equipamento. Cara, eu posso até compartilhar umas imagens com vocês depois, mas assim, eu não, nem tô respirando de muito aqui para não tirar as coisas do lugar, porque vocês não têm, eu tô acompanhando tudo, que vocês não têm noção do negócio, mas... Enfim, Marcos, eu vou depois tirar uns prints, umas coisas assim, aí eu posso... Eu posso compartilhar, a gente põe sobe aí na internet, num pastebin da vida aí, vazamento do segurança legal. Vazamento do setup do segurança legal. Perfeito. Vinícius, então o tema desta noite, a questão de engenharia reversa, um tema que surgiu aqui, né, recentemente. A gente decidiu fazer esse mix para falar um pouco de aspectos técnicos e também falar, na medida do possível, sobre alguns aspectos jurídicos desse problema. Dia desse, inclusive, a gente conversava e o Vinícius me fez uma pergunta sobre a questão da engenharia reversa e eu titubeei um pouco para responder e me dei conta que é um assunto que se escreve pouco sobre ele no âmbito do direito e tem várias nuances ali que a gente vai tentar colocar hoje neste episódio. Sim. Mas, pessoal, o Vinícius tem uma história pessoal aqui, é a primeira vez que ele usou engenharia genética. Genética não. Engenharia não. Reversa. Não, Guilherme. na verdade era uma forma bem comum de engenharia reversa que talvez alguns de vocês já tenham utilizado. Que é, claro, sem contar destruir brinquedo e tudo mais para mudar algumas coisas como funcionavam, mas eu usava, ou seja, quando eu jogava lá por idos de, 93, por aí, 93, 94, eu jogava Syndicate e UFO Enemy Unknown. Vocês derem uma olhada, catada na internet, tem até... Cara, tem gente jogando esse negócio ainda hoje. Né? É horrível. Sim, aqueles joguinhos antigos. Né? Não é bem tão... Não chega de antigo, mas tudo bem. Mas, sim, aqueles joguinhos lá de 94, 93, 94. E o que a gente fazia naquela época? A gente pegava... criar, por exemplo, roubar a grana no joguinho. Aumentar os nossos fundos no joguinho. Né? Então, basicamente, criava o jogo, começava a jogar, salvava o jogo, saía do jogo, fazia uma cópia do arquivo original, do jogo recém-salvo, aí depois abria o jogo de novo, gastava qualquer coisa num valor conhecido, e aí salvava de novo, aí não alterava mais nada, e depois procurava as diferenças, pegava um editor em Hexa e saía catando as diferenças entre os dois arquivos. Né? E aí tu encontrava lá os bytes que tinham sido modificados, aí tu procurava o byte que tinha sido modificado pelaquela diferença e tu acabava encontrando onde é que estava a grana né? E aí tu começava, alterava ali e tu sacaneava o joguinho, tá? Algo extremamente simples. Isso é engenharia reversa. Então, assim, muitos de vocês já devem ter feito algum tipo de engenharia reversa e não se deram conta de que esse era o nome. Inclusive, se vocês, em algum momento, e pode ser uma coisa mais, não tão soft, pode ser uma coisa mais, mais um hardware, se vocês pegaram um belo dia um brinquedo, um pianinho daqueles que fazem som, coisa parecida, e vocês abriram, que tem alguma coisa, né, que tem algum... a parte eletrônica dele, vocês abriram e fizeram algum tipo de ponte para saltar um caminho lá dentro para ver o que acontecia, ou simplesmente começavam a descobrir um lugar que se mexia ali, trocava, mexia num resistorzinho ali e você conseguia deixar mais agudo ou mais grave o som e coisas assim, você estava fazendo engenharia reversa. Então, a engenharia reversa, ela acaba resultando numa coisa que a gente conhece basicamente como hacking, no final das contas. Né? O hacking, a essência do hacking é a engenharia reversa. Não, e não se aplica, e não se aplica somente a tecnologia da informação em si, né? Sistemas digitais, né? Isso pode se aplicar, tem a engenharia reversa, por exemplo, no ramo da medicina, né? Da farmacêutica, melhor dizendo, né? Tem, e aí? Em que você tem uma série de questões, claro, que daí as proteções jurídicas são diferentes, né? Mas você pode ter no âmbito, tranquilamente, no âmbito dos remédios, né? Sim, e tem uma coisa interessante, Guilherme, que eu até botei aqui na nossa pauta. A nossa pauta, aliás, tem 10 páginas, mas a gente não vai conseguir passar por toda ela. Pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei um livro sobre engenharia reversa de borracha, compostos de borracha. E aí eu vou citar um trecho que eu destaquei aqui. Uma das tarefas mais frequentemente solicitadas de um analista de borracha é deformular um composto de borracha para obter tanta informação quanto possível dos ingredientes que foram usados na sua fabricação e o nível desses ingredientes. Tá? O livro, para quem quiser estudar borracha, é do Martin Forrest, tá? E ele escreve, o nome do livro é Rubber Analysis, Characterization, Failure, Diagnosis and Reverse Engineering. Tá? Então, para quem quiser estudar borracha, então sim, como o Guilherme coloca, ele se aplica, engenharia reversa aplica a qualquer área. E aí eu pego um trecho que define o que é engenharia reversa, que curiosamente é do mesmo livro, se bem que o livro é muito bom, ele é de longe é um dos melhores livros nessa área, que o livro que o Asulin também vai citar no áudio dele, a gente não combinou, e eu cito aqui literalmente, numa tradução livre, a definição de engenharia reversa que a gente vai encontrar no livro do Eldad Eylan, tá? Que o título é Reversing Secrets of Reverse Engineering. E ele abre aspas, diz o seguinte: é o processo empregado para extrair o conhecimento ou o desenho técnico de qualquer coisa feita pelo homem. Se diferencia da pesquisa científica, pois esta tem como objeto os fenômenos naturais. Então, uma coisa é a gente reverter o que o homem já fez, o que o homem fez, feito pelo homem, e outra coisa é a gente fazer uma pesquisa científica para descobrir, por exemplo, por que o sol nasce e se põe todos os dias. Então essa é a definição, né, vamos dizer assim, uma definição formal de engenharia reversa. Inverter, né? Fala, Guilherme. Agora, Vinícius, a gente tem o áudio de um convidado muito especial, não sei se vocês conhecem, mas o Fábio Assolini, a gente pediu para ele encaminhar um pequeno áudio ali, e se tiver tudo pronto com a nossa produção, Vinícius, eu acho que a gente pode tocar o áudio do Assolini. Vamos, né, lá. Para ver como... quais são as impressões dele aí sobre a questão da engenharia reversa, especificamente na área de atuação dele. Vamos ouvir então o nosso amigo Fábio Assolini. Olá, amigos do Segurança Legal. O Guilherme e o Vinícius pediram para que eu compartilhasse um pouco da minha experiência e contasse para vocês da importância da engenharia reversa na hora de fazer a análise de malware. Esse é um processo essencial durante a análise de um malware. E ele é importante porque ele vai te ajudar a ter uma visão do todo. Ou seja, na hora que determinado artefato for instalado ou for executado em determinado sistema, você vai saber exatamente quais as ações ele vai fazer, quais chaves de registro ele vai criar ou alterar, quais arquivos ele vai criar na memória, quais recursos de rede ele vai acessar. Enfim, toda a ação do malware, você só pode ter essa visão na hora de você fazer a engenharia reversa do malware. Alguns analistas costumam fazer também uma análise dinâmica, ou seja, executar o malware num ambiente controlado. Mas aí você tem algumas limitações, porque é comum que os que desenvolvem malware, eles criam limitações, criam proteções para que o malware não seja executado em determinado sistema. Para dar um exemplo, para ficar bem claro, é muito comum em malware brasileiro ele fazer uma checagem do idioma do sistema operacional. Se for algo diferente do Windows PTBR, ele não será executado, porque o interesse de quem desenvolveu o malware é apenas infectar pessoas que tenham o Windows configurado em português do Brasil, e portanto conclui-se que serão pessoas que moram no Brasil ou que falam português e, claro, aí têm contas no Brasil e fazem toda a sua vida financeira aqui no país. Então, esse tipo de proteção é o tipo de proteção que existe, especialmente no malware brasileiro, para você fazer uma análise dinâmica, né? Simplesmente executar ele num sistema controlado e ver o que ele faz. Às vezes não funciona, e aí você precisa passar para engenharia reversa, onde basicamente você vai analisar aquela ameaça, aquele PE, aquele portable executable, num software de engenharia reversa. O campeão, o software mais utilizado nessa área é o AIDA Pro, por nós que trabalhamos na área. Existem ainda outras ferramentas, alguns debuggers que também são bastante usados. Aí o mais popular é o Oli Debugger. E aí, dessa forma, então, você vai ter uma visão do que o malware faz. E isso é bastante excitante, porque na hora que você recebe a amostra, às vezes você tem uma descrição do que ela faz, às vezes não. E ao fazer a análise, você passa a ter essa visão completa, e é ainda mais excitante quando você descobre que há limitações para fazer análise. Geralmente essas limitações foram colocadas lá pelo próprio desenvolvedor do malware. Ele coloca packings ou ele obfusca boa parte do código onde tem a informação mais importante, e aí você tem que vencer essas barreiras, e é essa sensação na hora de você fazer a engenharia reversa de um malware. Para os nossos ouvintes do Segurança Legal, eu sei que muita gente se interessa por essa área, eu queria sugerir três obras que podem te ajudar muito na hora de você estudar e na hora de você aprender. A curva de aprendizado de engenharia reversa, ela é longa, né? Não é algo que você vai aprender em uma semana, toma tempo. E eu gostaria de sugerir, então, três livros para os nossos ouvintes, para os nossos amigos do Segurança Legal que queiram aprofundar os seus estudos. O primeiro e o mais importante é o Reversing Secrets of Reverse Engineering, do Eldad Eylan, publicado pela Wiley. Esse livro é muito bom, ele tem uma base teórica que é necessária, e o outro com mais prático e bastante completo é o Malware Analyst Cookbook and DVD. Ele é bastante completo, ele tem várias ferramentas, tem um DVD com softwares e ele tem vários hands-on lá, onde você vai pôr a mão na massa para fazer análise. E para quem quer especificamente aprender mais sobre a parte de análise de malware, especificamente, porque a engenharia reversa, ela pode ser feita num software comercial, por exemplo. Ela não é aplicada única e exclusivamente na análise de malware. Você pode, de repente, pegar um software comercial obsoleto, fazer a engenharia reversa dele para botar toda essa lógica num software novo. Isso existe na indústria de software atualmente, E é possível. Agora, quem quer especificamente trabalhar com análise de malware, tem um outro livro muito bom que eu recomendo, do Peter Zohr, que é o Virus Research and Defense. É muito bom. É meio que uma bíblia na área para quem trabalha na indústria antivírus. São os três livros que eu recomendo. Depois, os nossos ouvintes que quiserem o nome completo do livro, com o nome do autor, eu posso compartilhar. Essa é a importância da engenharia reversa no meu trabalho hoje. Um abraço a todos. Pois é, o Fábio, ele dá uma visão geral. Primeiro que ele cita, que bom que a gente chegou no mesmo livro, mas ele dá uma visão geral muito boa da gíria reversa. E eu vou pegar como gancho dele, para a gente engatar aqui no resto da nossa pauta, o porquê fazer engenharia reversa. A gente já viu o que é engenharia reversa, o Fábio já levantou ali algumas necessidades, ou seja, pegar um software muito antigo e ver o que ele está fazendo. E a gente resolveu, a gente vai entrar agora assim, o porquê que se faz engenharia reversa. Tá? Um dos usos é a análise de malware, como o Fábio colocou. Um outro uso que a gente tem é para procurar falha, né, no design de softwares, falha de segurança, tá? E nos back-ends desses softwares, né, se houver um back-end. Por que tu vai fazer engenharia reversa nesses casos? Porque algumas vezes a gente tem que avaliar softwares e a gente não tem acesso ao código-fonte do software. E aí a gente tem que fazer, sim, usar técnicas de engenharia reversa, né, para conseguir entender o que ele está fazendo, o que, que ele está tentando acessar, o que, que ele está coletando e assim por diante. Tá? E também, cada vez mais, isso aí falando da nossa experiência aqui, profissional, cada vez mais questões de compliance. Ah, tal aplicativo, ele diz lá nos termos de uso que ele faz essa coleta de dados aqui, não mais nada. A gente vai lá e verificar o que ele realmente está coletando. Algumas vezes é fácil, algumas vezes basta a gente olhar o tráfego de rede e a gente consegue ter uma visão muito clara do que ele está coletando localmente e enviando para os servidores. Algumas vezes é um pouco mais chato porque a informação é codificada. E aí tem que fazer todo um trabalho de saber o que está sendo feito, qual é a codificação, ou se é criptografia ou coisa parecida. Mas Vinícius, análise de tráfego do aplicativo não pode ser considerada engenharia reversa. Aí que está, ela faz... Se tu pode usar o que o aplicativo está mandando, por exemplo, e aí tu vê as informações que ele está encaminhando, o que ele está mandando no servidor, e aí a partir daí tu consegue saber o que ele está coletando. Algumas vezes, tu vai ver informações cifradas ali. E aí, ali mesmo já começa a brincar, ou seja, tu pode começar a manipular aquela comunicação para ver, às vezes, como é que o back-end se comporta. Entende? Para tentar, mas o que é isso aqui? Para que isso aqui está sendo utilizado? Então, será que essa informação está sendo levada em conta quando está fazendo a autenticação? A gente já encontrou várias aplicações que enviam informações para o servidor que são inócuas, que não servem para nada, não são utilizadas em nada. E como é que a gente descobre isso? Manipulando, mexendo nessa entrada e vendo o que acontece. Aí a gente começa a mapear aí o que ela está fazendo. Mas sim, é uma coisa assim, já mais na borda, mais no limiar da engenharia reversa. Tá? Sim. Outro uso comum que a gente separou aqui é satisfazer a curiosidade. Simples e pura curiosidade. A gente fazer isso que o Fábio colocou, você pegar um malware e fazer análise dele, ou pegar um software qualquer, é muito legal. Você desmontar, assim, por esporte, assim, o que eu vou fazer sábado? Vou desmontar um código aqui, brincar um pouquinho com assembly e outras coisas mais. Então, assim, como é que a coisa funciona? Se alterar isso aqui, o que vai acontecer? E a simples curiosidade, a gente pode utilizar a engenharia reversa e a gente dá um nome de hacking para isso. Tá? E para estudar, não é esporte. Tu falou esporte, sim, mas o cara está estudando fazendo isso. Mas o que eu digo por esporte é que, às vezes... Eu já peguei por esporte, eu não sou analista de malware. A gente não faz isso. A gente não fica analisando malware aqui na empresa. A gente não trabalha com esse enfoque. Mas eu já fiz umas analisinhas de malware, entende? Por esporte, para aprender, para ver como é que é e tal, mas não que eu vou, né, que eu vou efetivamente fazer isso profissionalmente. Ainda, segundo o Eilan, lá no livro que a gente citou inicialmente, que vai estar lá no show notes, ele abre aspas, engenharia reversa é usualmente conduzida para obtenção de conhecimentos ausentes, ideias e filosofia de projeto usando essas informações... Desculpa. Do CIB de projeto, quando essas informações estão indisponíveis. Em alguns casos, a informação é de propriedade de alguém que não deseja compartilhá-la. Em outros casos, a informação foi perdida e destruída. Esse último caso é o caso que o Fábio comentou. Softwares muito antigos, e aí você tem que fazer engenharia reversa para ver como é que eu interajo com isso aqui, o que esse negócio está fazendo. Uhum, uhum. Mas aí eu não separei por usos, questão se é legal ou não, tá? Mas aqui, ó, sim, copiar ideias e produtos de um concorrente. Então, o concorrente não quer te dar essa informação, tu vai lá e fazer em reverso para copiar as ideias dele. Verificar como um software malicioso funciona, no caso do malware. Verificar se uma determinada aplicação não está fazendo algo além do que diz fazer, caso muito comum nos aplicativos móveis. Quebrar a DRM. Ok, isso aí obviamente é ilegal. Que é o Digital Rights Management, né? Que é para evitar, por exemplo, distribuição de conteúdo no Netflix, no iTunes, etc. Tem DRM lá. Você quebra para conseguir utilizar em outro lugar, para levar o material para outro lugar. E buscar interoperabilidade com software não documentado, de terceiro ou antigo, ou próprio da empresa. A empresa esqueceu, não tem documentação nenhuma, se perdeu tudo. Deixa eu só pegar um gancho, Vinícius. Tu falou, eu estou citando, tu citou esses itens aí, não diz se são legais ou não, né? Eu não entrei. É interessante no... porque eu... uma das preocupações, até eventualmente a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas só para encaixar aqui que eu acho que é importante, uma das preocupações é em relação, por exemplo, a direitos autorais sobre o software, né, ou a proteção de direitos do software. Então, você não pode, por exemplo, usar o código de outra pessoa ou reproduzir o código sem autorização dele, né? Então, esse é o caso aqui de copiar produtos e ideias de um concorrente que tu colocou antes. Só que é interessante que quando a gente fala em análise de malware, por exemplo, não tem essa preocupação, né? O criminoso não vai te processar por violação de direitos autorais de um malware, né? Porque já há uma investigação ali em cima desse fragmento de código que é ilícito por si, né? Uhum. E às vezes pode até ser feito por autoridades, né? Então é interessante notar essas nuances, assim, sobre esses aspectos legais que... se for um software público, ou melhor, publicado na internet, né, ou vendido, você tem certos aspectos legais. Se for um malware, você tem outros aspectos legais. Se você é um contratado de uma empresa, você pode eventualmente, contratualmente, ser proibido, né, o contrato entre duas empresas de fazer certas coisas, e aí talvez a força do contrato e dos termos de uso seja maior, mas enfim. Mas isso a gente retoma um pouquinho depois. Segue aí, Vinícius. Bom, o nosso foco aqui é engenharia reversa de software e não de hardware, tá? Embora tenha também isso. Ou seja, hardware, aqui a gente está considerando qualquer... software. A gente está considerando aqui qualquer plataforma que rode um software. Desde um microcontrolador, tá? Para quem aí programa microchip ou... os Atmel, que agora são da microchip também, os AVR, né? Os AVR que é da Atmel, agora a Atmel é da microchip. Desde esses caras, vocês podem pegar um código no microcontrolador desses, pegar um brinquedo que tem um desses microcontroladores, não é difícil encontrar, e aí você extrair o código e fazer uma engenharia reversa, né, para alterar alguma coisa e jogar o código lá para dentro de novo. Qualquer CPU, não interessa qual a dimensão, ela tem um conjunto de instruções. Tá? Esse conjunto de instruções é o que de fato é executado. Tá? São os códigos das instruções que o cara que fabricou o processador definiu lá dentro do processador. Tá? Você não tem como fugir disso. Tá? É o bare metal da coisa, né? Quando tu tá programando lá direto falando com o processador. É muito comum isso quando você está programando microcontroladores. É extremamente comum você programar direto utilizando as instruções para algumas situações. Embora a gente possa fazer coisa parecida com assembly dentro de C e dentro de outras linguagens também, tá? Então, cada plataforma tem o seu assembly. Assembly e assembler são coisas diferentes. Assembly é um montador, ele pega assembly e gera lá o binário, digamos assim, que vai ser executado pelo processador. Mas o assembly, ele é simplesmente as instruções do código de máquina apresentadas para nós com um jeito mais... Não sei se eu posso dizer se é permitido usar a palavra fácil com assembly, mas de uma maneira mais inteligível do que só um monte de bytes, entende? Talvez mais amigável. Mais amigável. Menos inimiga. E cada plataforma tem o seu. Então, você vai ter, de acordo com o processador, no caso de pegar um ARM, você pegar um Intel, vai pegar um microchip, um AVR, etc., você vai ter conjuntos diferentes de instruções, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu peguei o da Intel aqui, né, que é o que a gente usa, Intel e compatíveis, né, que são coisas mais ou menos parecidas. O documento da Intel, que vai estar no show notes depois lá, que tem a lista de instruções, e é só o documento que tem a lista de instruções, tá? É o volume 2 lá que eles têm, só com a lista de instruções, ele tem 2.226 páginas, tá? É só a lista de instruções. Eu te confesso... Ah, fale. Eu te confesso que eu quando eu tava vendo o show notes aqui, eu abri esse documento para dar uma olhada, né? Cara, eu não entendi nada e eu te juro que eu até tentei por um tempo assim, entender o que era aquilo ali, mas é um negócio muito complexo, né? É, eu larguei o link ali para quem quiser abrir, né, esse negócio agora e dar uma olhadinha. Ah, legal. Tá? Então, você vai ver, são 2.226 páginas e dá uma olhada nas instruções, tá? Então, tem instrução para um monte de coisa, tem instruções que fazem coisas, a mesma coisa de uma maneira um pouquinho diferente, o que torna potencialmente a coisa... muito complexo, né? Então, a gente está falando aqui de uma das plataformas, tá? Na plataforma Android, a gente tem o Dalvik, tá? Que é o Dalvik e o ART lá, que depois a Google começou a trabalhar em cima, mas o Dalvik a gente usa, a gente encontra massivamente nos celulares ainda, né? Que é a plataforma, que é a VM, né? Que roda os aplicativos dentro do Android. Não é uma VM Java, é o Dalvik, uma VM proprietária do Google. E esse Dalvik, adivinhe, ele tem, como é uma VM, mas então um processador virtual lá dentro, né? Ele tem o seu próprio conjunto de instruções. A mesma coisa acontece com .NET, a mesma coisa acontece com Java e por aí vai. Né? No caso do Android, vocês vão ter que se virar lá com Smalley, por exemplo, que é para ver a brincadeira do... para ver o assembly, vamos dizer assim, do Dalvik. Bom, então a gente tem que saber, em primeiro lugar, para qual plataforma o alvo que a gente está tentando, ou seja, o nosso objeto da análise, da engenharia reversa, para qual plataforma foi desenvolvido. Se você não souber a plataforma, não tiver dica nenhuma disso, embora seja muito fácil de perceber, porque você tem uma série de informações logo no início desses arquivos, e mesmo o formato desses arquivos executáveis, eles entregam facilmente para qual plataforma eles foram feitos. Você tem que identificar a plataforma para daí você conseguir fazer uma coisa decente, senão você vai estar lendo, por exemplo, algo que foi feito para Intel e você está interpretando aquilo como tendo sido feito para uma ARM. Tá? E aí, obviamente, você vai ter problemas nesse sentido. Então, você tem que entender, tem que saber para qual plataforma é. E aí, você tem que entender como é que a plataforma funciona. Ah, então, tem bytecode, não tem? É uma máquina física, uma VM interpretando bytecode? Como é que são as APIs do ambiente onde está sendo executado esse ambiente? Porque, de acordo com as APIs, com a system calls que vocês têm lá, chamadas de sistema, o serviço que o sistema oferece, você vai ter que... Poxa, essa chamada de sistema aqui do Windows faz tal coisa. Né? Eu vou ter um programa que roda no Linux, você vai ter outra chamada de sistemas e você vai ter que conhecer as chamadas e saber o que elas fazem. Então você vai ter que saber também o que o sistema operacional faz. E a gente pode ter a tentação de quando vai brincar com a engenharia reversa pela primeira vez, e o Fábio pode dizer se eu estou mentindo ou não, tomara que diga. Então eu acredito que eu não estou mentindo. Mas assim, quando a gente vai brincar pela primeira vez, a gente quer pegar um disassembler e desmontar o código. O disassembler, a gente pega o código binário, né? Objeto, né? O código objeto. E traz ele, ou bytecode, né? Código objeto ou bytecode. E traz ele para assembly, né? Que é a primeira brincadeira. É o primeiro nível da brincadeira. A gente tem a tendência de querer fazer isso logo de cara. E, na verdade, talvez não seja o mais fácil. Talvez o mais fácil seja você observar o programa em execução. Tá? Claro que em questão de malware, ali tem algumas coisas diferentes que a gente vai citar ali adiante, que o Fábio já citou também, deles ativamente ter contramedidas com relação à engenharia reversa. Isso torna uma coisa um pouco mais difícil. Mas softwares, em termos geral, não tem. Então, você pode utilizar debuggers, né, para acompanhar a execução do programa e interrompendo em pontos-chave, vendo o que ele está fazendo, inclusive alterando o fluxo de execução. E aí você pode olhar o que eles estão, por exemplo, o que estão mandando para a rede, tentar mexer nisso, assistem calls que eles estão chamando, as chamadas de sistemas que eles estão fazendo no sistema operacional onde eles estão rodando. E aí depois, quem sabe, aí sim mergulhar no assembly. Tá? Então, às vezes a gente quer desmontar logo alguma coisa e fica enlouquecido pra fazer isso, né, Guilherme? Deixa eu puxar um outro tópico aqui, Vinícius. Manda. E eu acho que o pessoal tá curioso pra saber isso, que eu acho que é uma questão mais prática aqui, né? Efetivamente, como é que você faz isso em nível de ferramenta? O que você precisa pra fazer engenharia reversa? Olha só, quando a gente vai fazer engenharia reversa, não existe uma ferramenta pra tudo. Tá? O AIDA Pro é muito bom, extremamente caro, já vamos falar dele, tá? Mas mesmo ele não vai resolver tudo, tá? Então você vai aos poucos você vai montando um conjunto de ferramentas de acordo com a tua necessidade, de acordo com aquilo que tu faz mais frequentemente. Por exemplo, nós aqui a gente mexe mais com aplicativos mobile e com back-end desses aplicativos, tá? Ou de outros tipos de back-end que estão expostos na internet. E, então, o tipo de um conjunto de ferramentas que a gente utiliza tem um setup lá. Já vou falar de algumas ferramentas aqui, fiquem tranquilos. Agora, se a gente começar, de repente, eu peguei esses dias, por exemplo, um aplicativo móvel que ele tinha certificate pinning, ele tinha obfuscação, tinha umas outras checagens lá de integridade, umas coisas lá no meio do caminho. E aí eu tive que procurar outras ferramentas. Pô, eu preciso de uma ferramenta para fazer tal coisa, que eu não conhecia, encontrei e passei a utilizar. Tá? Então, pulando um pouquinho, uma dessas outras ferramentas que eu não conhecia, por exemplo, até pouco tempo atrás, é a Frida. Procure pelo... Tem o link aqui. Deixa eu ver cadê o link. Pode deixar que eu coloco ali. Isso, cola o link lá para eles. O Frida é muito legal. O Frida você consegue, no caso de alguns aplicativos móveis, você consegue substituir uma rotina do aplicativo em tempo de execução. Cara, isso para fuçar o aplicativo é fantástico. Entende? Você pega uma rotina que faz autenticação e você engata o gancho do Frida lá e diz assim, substitui a rotina de verifica se tem permissão por essa minha rotina aqui. E a rotina tu escreve em JavaScript. Aí tu escreve lá, verifica se tem permissão, return true, ponto, acabou. E aí toda vez que chegar naquela rotina, o Frida vai lá e injeta a tua rotina no lugar da original. Então é muito interessante, não precisa ficar abrindo, por exemplo, no caso do Android, não precisa ficar abrindo APK, desmontando, aí vai alterar o Smalley, e aí fecha, compila de novo, e aí assina o código e carrega no dispositivo. Você pode usar o Frida, por exemplo. Bom, existem várias ferramentas, tá? Um conjunto de ferramentas, eu vou citar alguns tipos de ferramentas e aí vou citar alguns nomes, tá? Ferramentas de monitoramento do sistema operacional, que são extremamente úteis para você ver o que o software está fazendo, que arquivos ele está abrindo, que portas ele está abrindo, se está se comunicando com alguém ou está esperando conexão em alguma porta específica. Esse tipo de ferramenta é bastante útil no Linux, a gente tem isso, né, praticamente... já por default, nativo. Para Windows, sim, tem como verificar também algumas coisas, mas para Windows tem um conjunto de ferramentas muito legal que vocês já devem conhecer, quem tem um pouco mais de experiência aí com o ambiente Windows, que é o SysInternals, que a Microsoft comprou de um desenvolvedor independente há vários anos atrás. Desde lá eu acompanho esse cara, daí ele vendeu, as ferramentas eram tão boas que a Microsoft comprou. Então tem o Windows SysInternals, tem um monte de ferramenta interessante para você ver o que um determinado processo está fazendo, né? Isso tudo que eu falei para vocês, portas de rede, arquivos abertos, etc. Esse tipo de aplicação é bem interessante. Eu não estou dizendo que tem só o Windows SysInternals, tá? Mas sim, esse tipo de aplicação é bem interessante. Os desmontadores, que são os caras que pegam o binário e transformam o binário em assembly para ti, e alguns desmontadores... não fazem só isso, eles vão adiante, que é tentar traduzir esse assembly para uma linguagem de mais alto nível, tá? Um C. É claro que não vai trazer o código fonte original, gente. Não, isso não, isso não existe, tá? Ele vai pegar o que o assembly está fazendo, o que aparece ali no assembly, isso aqui em C fica mais ou menos assim, e pá, e gera para ti um grafo lá com as funções e como é que uma está chamando o outro e tudo mais. Esse é o AIDA Pro, mundo comentando aqui. Os desmontadores, o mais famoso até agora, tá? Até agora, ou pelo menos até março, é o AIDA Pro. O AIDA Pro é muito legal, tem versão free lá que vocês podem baixar para dar uma olhada nele, Só que ele é caro. Ele é bastante caro, tá? É, o Hamilton Justino colocou aqui, Vinícius, os preços, né? O AIDA Pro Computer License é $1,879. Mais os descompiladores. E o AIDA Pro Floating License, ele colocou aqui $2,819. É, mas e ele tá falando aqui o mesmo preço para Linux. É, o legal é o seguinte, cara, que não adianta tu comprar só o AIDA Pro. O AIDA Pro é o disassembler. E eles têm os descompiladores também. Que é o cara que pega o assembly e tenta trazer para uma linguagem mais alto nível. E cada... Uhum. E, assim, tem descompilador para Intel 32-bits, Intel 64-bits. 64. E, sim, tem vários. Tem uns 5 ou 6 descompiladores lá. Cada descompilador é mais de $2,000 a licença. Cada um deles. Então, se você quiser tudo... olha... assim, passa de $10,000 brincando. Assim, mas fácil, fácil, você passa de $10,000. Então, vocês têm que dar uma olhadinha. E tem o AIDA Starter, que é um pouco mais barato, mas ele não suporta 64 bits. Ah, mas quem é que quer 64 bits, né, cara? Ninguém usa plataforma 64 ninguém bits. Ninguém usa, né? Ninguém usa 64. É. Mas, enfim, dê uma olhada nos preços lá depois no site da X-Rays, né, que é a empresa... Já tá lá. Já tá lá? Nossa, eu tava copiando o endereço. Sim, o Hamilton colocou para nós. Tá, beleza. Então, lá vocês vão encontrar então, o AIDA Pro. Tem um cara bem simpático, bonitinho, que não é muito caro, e que é o que eu uso, eu tenho licença dele aqui e tal, já há algum tempo já venho acompanhando ele, é bem útil, não custa tanto quanto o AIDA Pro. É óbvio que ele não faz tudo que o AIDA Pro faz, mas ele é bem bonitinho, dê uma olhada no site dele, que é o Hopper. Tá? O único detalhe é que Hopper é só para Mac e para Linux. Tá? Não, já perguntaram lá para o desenvolvedor se ele pensa em passar isso lá para o Windows, mas não tem nenhum tipo de... previsão disso, porque dá muito trabalho fazer isso, você não vai fazer isso tão cedo. Mas o Hopper é bem bonitinho, é bem útil, funciona muito bem. Esse é o meu disassembler atualmente. Tá? Para o uso que eu faço, as necessidades que a gente tem, é muito tranquilo. Tá? Desses desmontadores. Ele também gera pseudocódigo, também gera grafos, ele tem uma série de coisas que vocês vão encontrar no AIDA, ele tem. Ah, só que, obviamente, o AIDA tem muito mais. Debugadores, que são aqueles softwares que a gente roda o nosso alvo e a gente pendura os debugadores nele para ver o que está acontecendo. E aí, cuidado, né? Tem contramedida para debugador. Malware pode, de repente, fazer isso. Aplicações normais normalmente não fazem. E o debugador permite que você acompanhe a execução do código do programa e você possa ir vendo o que está acontecendo e pausar essa execução. Quem programa já usou um debugador, tá, em algum momento da vida. Se programa e não usa, você tem um sério problema, você está perdendo muito tempo aí com bug. Mas debugadores, a gente tem o OLIDBG, que parou em 2014, a última versão, mas ele é bem conhecido, você vai encontrar ele sendo indicado em tudo quanto é livro, e está disponível, você pode utilizar ele direto. E tem o X64 Debugger, X64 DBG, tá? Que é free, é open source, para Windows apenas, e esse sim, suporta 32-bits, 64-bits, bem bonitinho, tá? Bem legal. Eu não uso, mas eu dei uma catada em recomendações e tal, o pessoal parece usar bastante o X64 Debugger, é de graça, então vale no mínimo dar uma olhadinha nele. Tá? Os descompiladores, aí lembrar que o AIDA tem o X-Rays Decompilers. Cada um desses compiladores custa aquela grana que eu falei para vocês. E o Hopper faz um pouquinho disso, gera pseudocódigo em C também. E tem um exemplo ali que eu coloquei, o Jadex, que no caso é para aplicações, aplicativos mobile Android, em que ele faz do Dex to Java. Né? O Dex é o executável do Dalvik, que é aquela VM do Java, do Android, e ele traz de Dex para Java. Bastante útil, de graça, Jadex. Tá? E aí vem um Guilherme, qual que é o cara que vem ali? É, tá todo mundo falando aqui do Hydra, do J-Hydra, né? J-Hydra. O J-Hydra, né? Da NSA, o pessoal falando e tal, até Márcio e tal. É. O que, que é isso aí? O que que... Cara, o que isso aí é um grande plano da NSA pra gente instalar esse negócio nas nossas máquinas e ficar nos monitorando sem a gente saber. Eu ia dizer isso, né? Você tá instalando um software da NSA. Da NSA na máquina. Né? Ai, ai, ai, ai, ai. É. Mas vai ser open source, então... Quem sabe? Quem sabe? Tá? É, mais ou menos. A coisa de segurança da open source não é tão simples assim. Li, mas... O Eric SL vai fazer um sorteio no final do ano do AIDA Pro. Sim, do AIDA Pro e de todos os descompiladores da X-Rays. Tudo isso cedido gratuitamente pelo nosso amigo Eric Taurio. Uma licença, né? Bom, se alguém quiser nos ceder uma licença, a gente não sorteia. Tem problema, não sorteia aqui, né? E a gente tira os nossos nomes da lista. Não, e a gente tira pra gente não ganhar. Muito embora eu gostaria de ganhar. Bom, mas enfim. Ô, Vinícius, olha aqui, só uma coisinha antes. O Isaac Silva falou que tem que fazer engenharia reversa do software para engenharia reversa antes. Sobre do cara, do tem gente que faz. Tem gente que pega o software e usa ele para quebrar a proteção do próprio software. Dele mesmo. Dele mesmo. Vocês é o Inception. O Inception da engenharia reversa. Tem gente usando o Hopper para quebrar o próprio Hopper. Gente usando o AIDA para sacanear o próprio AIDA. Então, vocês vão encontrar isso sim, tá? Mas qual é essa sacada da NSA? Isso foi uma notícia que o Eric Tayu colocou lá no grupo, nosso grupo fechado dos apoiadores do Segurança Legal, e que o Gilmar Rocha comentou no Twitter conosco, tá? Sobre esse release que a NSA vai fazer de uma ferramenta que seria, em tese, tão boa quanto o AIDA Pro. Tá, tem o título da conferência do keynote lá que eles vão fazer, é Come Get Your Free NSA Reverse Engineering Tool, tá? Com uma exclamação no final. Isso vai ser no dia 5 de março, na conferência da RSA em 2019, tá ali o link para a conferência, quem quiser dar uma olhadinha. Isso provavelmente, o pessoal está dizendo que isso vai aparecer lá no repositório open source da NSA. Sim, a NSA tem um repositório open source com outras coisas para você baixar lá. Aliás, uma curiosidade, quando eu fui olhar esse repositório, eu achei um cara que me interessou bastante, que é o Java Pathfinder Mango. Tá? Que é uma empresa de análise estática para Java, de código Java. Aí quando eu fui baixar essa, as outras não, mas essa pediu usuário e senha com um alerta dizendo: atenção, você está acessando recurso do governo americano e Raico Park. Eu fiquei com medo e desliguei a máquina. Desligou a máquina, foi dormir então. Então assim, há uma história de que o Jindra esse, ele é tão bom com o Pai da Pro e caramba, a NSA vai abrir o código fonte. E você pode olhar numa thread no Reddit, que foi listada, inclusive, numa das notícias que a gente citou ali. Tem uma thread lá no Reddit que uma pessoa que conhece o Jay Hydra e o AIDA Pro, essa pessoa se dispõe a responder perguntas de quem quer saber qual é a diferença de um para o outro. E eles começaram a perguntar. E ele diz assim, em resumo... dá para fazer praticamente a mesma coisa. O AIDA Pro tem algumas coisas que não são tão boas quanto o Jay Hydra, mas tem uma hora que ele fala, que eu não vou traduzir porque vai ser bem deselegante se eu for traduzir essa parte lá do Reddit, que diz assim, que o AIDA... eu vou ler em inglês, tá? Porque não fica tão feio. Cadê? AIDA shits all over Jay Hydra when it comes to Polish. Ou seja, quando a gente está falando da coisa funcionar direitinho, redondinha, tá? O AIDA é bem melhor do que o Jay Hydra. Desculpa, o AIDA Pro é bem melhor que o Jay Hydra. E aí, essa pessoa, o que se identifica como #define, ele diz que talvez esse seja justamente uma das motivações para iniciar abrir o código desse programa, porque ele é bastante complexo. E talvez a comunidade consiga dar esse fechamento, esse polimento, essa arredondada que o Jay Hydra precisa. Tá? E obviamente, se vai ser open source, a gente vai ver um monte de fork desse cara aí e vão ver várias soluções aí diferentes nesse sentido. Então sim, vale a pena esperar ansiosamente, eu pelo menos estou ansioso, por essa publicação aí no dia 5 de março. Vamos ver se eles colocam mesmo assim no ar. Vinícius, olha só, a gente tem que falar um pouco sobre contramedidas também. Tu quer falar sobre algumas outras ferramentas? Já. É, já 10, 10, 1 hora e 6 já. É, outras ferramentas quer a gente... falar um pouquinho sobre outras ferramentas, é? É, outras ferramentas a gente coloca no, na lista lá, mas assim, eu citei outras ferramentas mais genéricas, que daí não entra, em, não é um disassembler, nem descompilador, mas são outras ferramentas que a gente usa também. Burp junto, né? O Burp é muito conhecido, é legal pra gente ver o que, que o software tá fazendo, o que, que o aplicativo tá fazendo, tem ferir na comunicação dele e tudo mais. Burp é o nome dele. O AspZap é a mesma coisa que o Burp, talvez não tão bonito, só que free. O Burp tem uma versão free que é funcional, legal. Para trabalho mesmo é bom ter a versão paga, porque você consegue salvar o seu trabalho e outras coisas mais. Inclusive ter acesso a plugins muito bons que você só consegue se tiver uma licença. É uns 300 e poucos dólares a licença anual do Burp. O Mend Middle Proxy, olha, a ferramenta simples não diria, mas ela é prática. Tá? Ela é muito boa para você criar scripts, automatizar várias coisas, que você pode fazer no Burp também, tá? Em várias linguagens, Python, Java, etc. Mas o MendMidoProxy, se você faz lá em Python, é muito legal. Eu gosto bastante de usar o MendMidoProxy. Para coisas rápidas, assim, ele é muito bom. E aí, na questão de Android, tem o Frida, que eu não conhecia, que falei para vocês. E tem um cara que eu uso, que é o Drozer, que é bem interessante. Dê uma olhada em Drozer. Se você pesquisar por Drozer, você não cai direto na página dessa ferramenta. Em Vinícius, essa no Kali, você deve encontrar algumas dessas coisas. Nossa, não. Kali, cara, Kali tem muita coisa. Kali é muito legal, assim. Tu precisa de ferramenta para alguma coisa... Dá uma olhadinha no site do Kali. Eles têm lá um índice das ferramentas que eles têm organizado por área, digamos assim. Então... O Diego Costa acabou de colocar aqui. Burp vem até no Kali. Eu e ele pensamos a mesma coisa junto. Vem o Burp, vem Kali, o Zap, vem o Mendemido Proxy. Esses caras vêm tudo lá. O Kali é bem interessante. O site do Kali, inclusive, para... Pô, eu preciso de uma ferramenta para fazer tal coisa. Cara, o primeiro lugar que eu vou é no Kali. Eu vou lá catar o que eles botaram na lista de ferramentas e tal... Porque se é bom, provavelmente vai estar ali. Ah, então... Vai estar lá, né? Então, assim... Galera, ferramenta tem muito... Assim, a ferramenta tem muita coisa. Não tem como te listar tudo que é ferramenta. Escolhe uma plataforma, escolhe um aplicativo e começa a brincar de fazer em reversa nele. Vocês vão ver que vão saltar, assim, dezenas de ferramentas para você utilizar para aquela plataforma específica, para aquele tipo de aplicativo. Vale a pena brincar. O Eric Tawil colocou aqui o bom e velho Calivete Suíço. Calivete Suíço, isso aí. Boa, cara. Eric. Vamos então falar um pouquinho aqui sobre contramedidas. Já estamos com 1h10, quase, né? Qual é a relação a essa questão da contramedida? O que, que pode o desenvolvedor fazer... Para evitar... Você já falou antes que... E essa é uma coisa que eu tinha anotado aqui também para a parte jurídica, né? Quando os juristas começam a escrever sobre engenharia reversa, eles falam, porque tem a possibilidade de copiar integralmente o código fonte por meio do código objeto, e você já disse que isso não é bem assim. Não. E também, por outro lado... A gente sabe que o desenvolvedor ele consegue dificultar a vida daquele que quer fazer engenharia reversa. E essa é uma das questões também que o pessoal do direito coloca quando começa a fazer até um pouco de análise econômica sobre a engenharia reversa, né, e sobre as possibilidades ou não de você legalmente evitar isso, ou a tentativa de evitar. Porque o que eles dizem é que, na medida do possível, o que há é você ter acesso a algo que já foi dado no mundo dos fatos. O código está ali, você tem acesso ao código. Então, você não está invadindo, por exemplo, uma infraestrutura, você está fazendo uma leitura de algo que já roda na sua máquina, né? E eles dizem, mas é difícil de você legalmente impedir isso, e o desenvolvedor que use as medidas que ele tiver ao alcance dele para tentar evitar que outras pessoas façam engenharia reversa. É mais ou menos por aí, né? Sim, assim, a gente tem uma facilidade muito grande de chegar muito próximo do código-fonte em linguagens, em programas que são gerados, para os quais são gerados bytecodes. Porque o bytecode ele é muito alto nível ainda com relação ao assembly, digamos assim, lá as instruções lá do processador físico mesmo. Então, assim, descompiladores para bytecode normalmente têm mais sucesso ao se aproximar do código original, mas assim, cara, nunca tu vai recuperar exatamente o código original, entende? Exatamente o código que a pessoa fez. Agora... justamente uma dessas técnicas que a gente chama de forma genérica de obfuscação, essa obfuscação ela significa a gente tornar a coisa de alguma maneira ilegível. Então, quando você compila um programa, mesmo que não seja gerando um bytecode, gerando um código objeto para a plataforma hardware, você tem certas informações que podem ou não ir lá dentro. Então, quando você compila um programa em C, por exemplo, você pode fazer o stripping, ou seja, tirar completamente fora os símbolos, o nome, informações e tudo mais que tu utilizaria para um momento de debug. Se tu deixar essa informação lá dentro quando tu compila o programa, o cara rola o debugger e o cara consegue ver nome de função. Começa... É aquilo que tu consegue fazer com strings? Também. No strings algumas dessas coisas aparecem lá, sim. Mas assim, mas no debugger isso é a diferença entre o debugger funcionar, porque tu conseguir o debugger ser útil e o debugger ser meio chato de usar. Então essas informações podem ser retiradas de lá. E a obfuscação pode envolver também, por exemplo, eu vou dar até um exemplo, Guilherme, copia ali para mim, por favor, para o pessoal, obfuscator.io. Esse aí é para JavaScript, tá? Lembrando que JavaScript não é interpretado, ele não gera um bytecode, tá? Mas dê uma olhada nesse site, vocês podem clicar, tem um códigozinho demo lá, vocês cliquem e mandem ele gerar, fazer obfuscação, vocês vão ver o que vira o código. Então, a ideia é tornar ilegível a coisa. E no executável, no bytecode e no código objeto gerado por um compilador, tem várias técnicas. Uma delas é, sim, você fazer o stripping de todo tipo de símbolo relacionado que pode identificar alguma coisa para o atacante. Você pode injetar código inócuo que não faz nada, entende? Você só joga umas funções lá dentro para ter mais trabalho para quem está fazendo a engenharia reversa. Então você fica confundindo o cara, você pode quebrar uma função em N pedaços e espalhar esses pedaços de forma intercalada, é uma outra técnica que você utiliza, inclusive essa está lá no livro. Você pode alterar... Você pode colocar mensagens às vezes, né? A gente tem uns casos aí de pesquisadores famosos de segurança que o pessoal que desenvolve o malware coloca mensagens lá dentro do Mas daí é mais para dar um recado do que para obfuscar, efeito nenhum nesse sentido. Não é obfuscar. Até acontece também assim, strings, nomes de variáveis serem completamente substituídas por uma coisa nada a ver. Aí tu usa um decompiler lá no Dex, por exemplo, ou num Java, né, numa classe Java, que é bem fácil de tu olhar o código fonte depois, e a coisa vem toda assim, com nome de função, tudo, né, com códigos em hexa, parâmetros também nomeados dessa forma. Dificulta a leitura, mas cara, tu consegue fazer, você não vai evitar que o cara veja o código. Outras formas, Guilherme, envolve criptografia do código. Então você criptografa o código executável e aí você descriptografa, ou algumas vezes é só nem a criptografia, é só uma codificação diferente para mudar a aparência do código. E aí você tem os packers e os unpackers, né? O Fábio com certeza mexe direto com isso, né? Malware, em forma geral, eles têm os unpackers, eles usam os packers para confundir o antivírus, mudar a aparência externa, e aí quando ele vai entrar em execução, ele tem que se desempacotar, tá? E aí tem N técnicas para fazer isso, para evitar que você olhe o código objeto e consiga fazer a engenharia reversa desse objeto. Então, cara, a gente tem essas medidas. A gente tem também algumas medidas mais exóticas, que é detectar que o cara está... A da VM não é tão exótica assim. O cara sabe, vê que está verificando, verifica que está rodando uma VM e para de executar ou não segue adiante. Tá? Então pode acontecer. Para malware talvez seja mais comum. Verificar que existe um debugger enganchado no programa em execução. Tem técnicas para isso também. E aí você pode... Opa, tem um debugger aqui, eu vou cair fora, não vou continuar a execução. Vamos descobrir o que eu estou fazendo. E você pode fazer algum tipo também de verificação de integridade de partes do teu código carregado em memória durante a execução. Então, tu vai executar um trecho crítico do teu programa, tu tem como... primeiro, eu vou calcular o hash daquele trecho crítico para ver se está tudo certo, aí depois eu sigo adiante. O detalhe que esses truques, e tem artigos científicos, tem gente estudando e desenvolvendo outras técnicas e tal, o detalhe é para dar trabalho fazer isso. E aí você tem que ver se compensa o custo, porque muitas vezes o cara não quer o teu código. Ele quer, ele pode só ver o teu software, ver como é que ele funciona, mais ou menos o que, que tu faz e copiar a funcionalidade sem fazer engenharia reversa nenhuma. Então, para programa comercial, talvez para partes muito específicas do código, coisas assim que envolvem um conhecimento muito específico desenvolvido pela empresa e tudo mais, até talvez valha a pena. E claro, você vai encontrar softwares, empresas que oferecem softwares comerciais para fazer essa obfuscação. Para .NET você vai encontrar um monte, tem bastante coisa. Que o .NET tem esse probleminha. Vinícius, olha só, a gente tem duas mensagens aqui. Uma do Fábio Solini, ele diz o seguinte: packs são um problema, foram inventados para proteger software comercial contra pirataria, mas serviu para ajudar os Vixers, desenvolvedores de malware. Alguns packs não podem ser desempacotados. Quer fazer uma observação? É que a questão dos packers, só os packers, e o Fábio pode de novo dizer se eu tô mentindo ou não. Só os packers já dá um bom estudo. Assim, porque é a criatividade que conta ali. A forma, o que que tu tá usando, o que que tu tá fazendo para esconder o que tu tá fazendo. Sim. E aí tem packers polimórficos, tem um monte de coisa envolvida, é muito legal. Vai lá, o Diego Costa diz o seguinte aqui: uso de logs de aplicação pode ser utilizado para um início de engenharia reversa? Pergunto, pois gostaria de saber a opinião de vocês em relação à utilização dos logs para o start de debug. Logs para o start de debug? É. No sentido não de um start de um processo de depuração. Creio que sim. Por exemplo, uma coisa... Aquele software, aquele aplicativo, que eu não vou citar o nome aqui, mas aquele aplicativo que eu falei, que a gente estava analisando e tal, que tinha certificate PIN, aquela coisa toda, ele tinha lá dentro, dentro do aplicativo, numa parte de configuração dele, ele tinha uma flag criada pelos desenvolvedores que era debug. E essa flag estava false. Óbvio, né? Os caras usam ela em desenvolvimento, aí depois tu fecha o código e manda para produção, tu tira, né? põe em falso. Só que, cara, aí o que que eu fiz? Eu desmontei a aplicação, é trivial, vocês podem procurar na internet, não é uma coisa absurda. Eu desmontei a aplicação, fui lá no Smalley, no assembly, né, do Dalvik, e dei uma olhadinha lá no onde ele fazia o set dessa constante lá que eu estava carregando e coloquei lá set para 1. Tá, habilito o debug. Tá? E empacotei de novo, gerei o APK, assinei, carreguei no aparelho e disparei novamente o aplicativo. Cara, sim, a quantidade de mensagem de debug que o software dava era gigantesca. E como eles não removeram isso do código, estava tudo lá. Tava lá. Cara, isso me ajudou muito para fazer a engenharia reversa de certas partes que eu queria saber o que, que eles estavam fazendo. Então, qual é o ideal? Tá? É você, na hora que você vai gerar o código para a produção, você não só desabilitar um flag e deixar todo o código do debug lá dentro. Tá? Por exemplo, em C é muito tranquilo de fazer isso. Tu usa uma constante lá, faz um if-def da vida, tu tira o debug, né? Dá um define no bug e aqueles trechos de código que seria o debug, né, que você estava fazendo mensagem de debug, aquilo some da aplicação. Não vai parar no código objeto aquilo. Então, esse tipo de coisa é melhor fazer dessa forma do que deixar um flagzinho, só dar um flip lá no flag e aí tu tem aquele monte de informação. Sim, ajuda bastante. Ajuda a tu olhar o que está acontecendo. O Eric Tawil pergunta: quais são os desafios hoje na curva de aprendizado do estudo da engenharia reversa? Cara, o Fábio falou da curva de aprendizado, ela é bem íngreme. Cara, pra tudo é íngreme. Você vai estudar sério, fotografia, te prepara porque a curva é íngreme. Mas assim, tu tens a questão da arquitetura de computadores, e eu tô falando agora da área arquitetura de computadores. Pode procurar livros sobre arquitetura de computadores, você vai encontrar vários bons livros. E aí a gente está falando do hardware, de como funciona. Você vai ver processador, registradores, não sei o que, aquela coisa, barramentos e não sei o que mais. Aí você vai ter que... Daí próximo disso já vai estar ali o assembly, vai estar ali pertinho da plataforma que escolher. Então, poxa, de repente dá uma olhada no NASM. Tá? É um montador open source, bem comum, NASM, N-A-S-M. Você tem tutorial para NASM, deve ser para aprender a programar, criar uns programinhas em assembly, né? e gerar o código objeto e tudo mais, é bem interessante. E a partir daí tu começa assim, bom, pega a plataforma Intel, por exemplo, qual é o formato do executável? Aí você vai encontrar livros só falando do formato do executável. E aí você vai, tem compiladores, bibliotecas, como é que ele faz o link com as bibliotecas, bibliotecas dinâmicas, estáticas, não sei o quê. Aí tu começa a abrir, né, o leque. E aí vale Sócrates, né, Guilherme? É, só sei que nada sei. Quanto mais tu estudar, tu vai ver que tem muito mais pela frente. Então, cara, o desafio é realmente ter tempo para ver essas coisas todas e efetivamente estudar. Seguir receita de bolo é fácil, aprender é um pouco mais complicado. É, porque tu tem aí todo... eu acho que também tem a tua motivação, né? Que era até um dos aspectos que a gente ia falar no aspecto jurídico, mas eu acho, Vinícius, em função do adiantado da hora, não sei se a gente consegue, né? O que vocês acham? Porque a gente já tá com 1h20, se a gente for... Tá, vamos ver assim, como é que tá pra ti, Guilherme? Como é que tá pra ti? Eu teria que mais ou menos já ir encerrando aqui, pessoal, mas eu não sei, vocês se importariam, pessoal, se a gente retornasse num outro momento, gravasse um outro episódio, uma outra live, daí falando sobre os aspectos jurídicos? Porque eu acho que a gente se estenderia muito se a gente fosse ficar até 11 horas. No mínimo, né? Mais meia hora de gravação, no mínimo. Mas sobre a pergunta da curva de aprendizado, o que eu acho que eu tinha em mente é o seguinte, varia muito qual é a sua intenção, né? E também o âmbito de tipo de aplicativo que tu vai estar lidando, né? Porque você pode querer fazer isso só por diversão, só para estudar, você pode querer lidar com malware, que é uma questão, você pode lidar com aplicativos móveis, você pode talvez se especializar em fazer isso em uma plataforma em específico, né? Enfim, aqui o Luciano dizendo, aqui são 21 e 23. Tá com uma hora a menos. Mas basicamente é isso. Eu não sei, Vinícius, eu acho que... É o pessoal aqui dizendo, se bem que eu conheço essa dupla, se vocês continuarem, acredito que vai pelo menos mais uma hora. Poderia ter uma live apenas sobre os aspectos jurídicos, outros dizendo que poderiam esperar. Pessoal, eu acho que sem querer enganá-los, né? Embora a gente tenha falado bastante sobre os aspectos técnicos, eu acho que a gente poderia voltar, Vinícius, em um segundo momento, ou numa live, ou num episódio, daí para falar sobre os aspectos jurídicos. Porque tem bastante coisa, tem desde a questão da licitude do processo como um todo, a relação com a questão de direitos autorais, e a gente teria que falar um pouquinho ali sobre a lei de direitos autorais e a lei do software, né? Tem bastante coisa, cara. Eventuais relação com a invasão de dispositivos informáticos, relação com crime de invasão, né? De esse tipo de coisa só vem na live, tá? Porque se a gente estivesse gravando sem ser a live, a gente tava aqui, tá, então a gente já tinha separado, que vocês nem iam sonhar, que a gente... ia parecer que a gente tinha programado fazer dois episódios. Mas é assim que acontece. Exatamente, gente... né? Exatamente. É assim, a gente faz a nossa pauta. Nossa pauta tá contando quantas páginas? 10 páginas? Mais? 10. Né? 10 páginas, não, é. 10 páginas. Então, a gente foi 7, teria mais 3 aqui. Tá, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uns minutinhos aí, caso o pessoal queira levantar alguma dúvida do que a gente conversou, alguma coisa que a gente passou correndo. Sim. Alguma pergunta que vocês queiram fazer, aproveitar, já que a gente tá na live... Temos mais alguns minutos, né? A gente tem mais alguns minutos. Se tiverem dúvida também sobre eventual outro assunto aí que dê para encaixar nesses minutinhos finais, aí a gente fica à disposição. O Eric Tawil tá dizendo live top. Legal, Alexandre. Ó, Alexandre, aqui o Alexandre Araújo nos chegou. Um abraço para ti, Alexandre. Continua acompanhando sem problemas, onde Alexandre. Onde tá o Alexandre? Mais o Alexandre ali nas últimas mensagens. Inclusive, já que o Alexandre tá aí, eu vou mostrar. Que o pessoal falou sobre o tratado de computação forense, mas um presente aqui que eu ganhei do Alexandre, né, cara? Muito legal. Deu pra ouvir o café caindo na xícara. O Hamilton colocou aqui. O Eric tá perguntando, rapidinho, o Eric perguntou ali, não tem como enganar um anti-debugging? Que, assim, você vai, nesse livro que a gente citou, que ele é de 2004, mas ele é de longe o livro mais referenciado, assim, com lançamento de reverso de softwares, tá? Ele é muito bom. O Fábio não tá brincando, ele disse, olha, é muito bom, um dos melhores, se não o melhor, tá? Ele discute essa contramedidas em detalhamento bem maior do que a gente colocou aqui. São alguns truquezinhos de você descobrir que você tá dentro de um debugger. Um dos truquezinhos, o programa gera uma exceção, tá? Então ele faz um... Não vou explicar o que é uma exceção, mas ele gera uma exceção, tá? Que interromperia a execução do programa. dentro de um try-catch, ou seja, ele vai tentar fazer uma coisa que vai gerar uma execução. Se gerar a execução, o programa não vai morrer, ele vai fazer um catch dessa, ele vai pegar essa exceção, vai tratar ela e vai seguir a execução normal, certo? E uma das técnicas de anti-debugging que tem nesse livro, o que ele faz é o seguinte: ele gera a exceção. Se a exceção sumir, tá? E o termo que o Eilan usa no livro é literalmente: se a exceção não acontecer, significa que o debugger, né, que está tentando ver o que tá fazendo, ele engoliu a tua exceção. Então não vai aparecer no teu catch, que teria que aparecer, não vai aparecer a exceção. E aí então, opa, tem um debugger aqui, eu caio fora ou saio de uma maneira meio disfarçada, eu faço outra coisa e caio fora do programa. Seria fazer uma coisa mais ou menos que nem a Volkswagen fez nos Estados Unidos. Ah, sim, com os carros, né? Exato, ela detectou que estava com o carro em debugging, tá? E aí mudava o funcionamento do carro para enganar os medidores lá de emissões. Sim, os medidores, né? Eles emitiam mais, mas o carro detectava quando estava parado, a porta isso, aberta, exato. Né? Exato. Então eles eram um anti-debugger. Os caras também, não, opa, peraí, vou dar um jeito nisso aqui. Então, existe essa é uma das técnicas, mas esse tipo de coisa nem sempre funciona. Você tem debugger nível de hardware, ou seja, que ele vai lá embaixo no processador, ele não modifica nada no teu programa, aí o programa já não consegue detectar, mas já existem outros truques. É uma caça aí de gato, uma brincadeira de gato e rato aí que é bem interessante, porque envolve criatividade. Ah, e coisinhas que você descobre e tudo mais. Agora, eu não sei, essas coisas não me parecem factíveis, tá, para software comercial. Ah, vocês aí que têm desenvolvimento de software dentro da empresa de vocês, ou vocês desenvolvem software em algum lugar, cara, imagina, além de tudo que você já tem de problema, tá, tu começar a fazer truquezinhos lá dentro para tentar evitar uma engenharia reversa. Tá? Pode contratar uma outra equipe para fazer só isso, porque vai te dar trabalho. Deixa eu. O Isaac Silva perguntou aqui pro Fábio Solini ali no chat e ele já respondeu, né? Eu perguntei pro Fábio Solini quando ele falou dos packs, quais tipos de packs não são removíveis. Ele diz aqui: as versões mais novas do temida IVM Protect existem quebra-galhos para contornar as proteções deles, né? Não sei se o Fábio tá autorizado a dar esse tipo de informação. usem esses aqui que a gente não consegue abrir. Não, eu não sei se é uma boa. Se é uma boa o Fábio dar essa informação. Se ele puder, ok. Se não, apenas preserve um silêncio revelador, Fábio. Bom. Mas enfim, pessoal, eu acho que era isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma hora e meia já. Ah, o Érico lembrou do episódio do Netflix sobre a Volkswagen. Ah, do Netflix, Como é o nome daquela série? Na Rota do Dinheiro Sujo. É alguma coisa. Como é que é em inglês? Em português é Na Rota do Engenheiro Sujo e o primeiro episódio é sobre a Volkswagen. Eu ainda tô. Tá na minha fila pra assistir isso. Não nos processe, né? Volkswagen, porque a gente não tem culpa se o Netflix botou vocês lá. Ah, eu lembrei agora, só pra não perder aqui a questão das recomendações, às vezes a gente combina, às vezes a gente esquece, né? De combinar, mas eu ouvi um podcast essa semana aí de storytelling. Que é o 37 graus. Eu até passei pra ti, né, Vinícius? E, cara, que podcast bem produzido, cara. São duas meninas, duas moças, né? E um rapaz também. Eu digo meninas porque são jovens, pelo que eu vi na foto delas, né? Se falarem da gente, por favor, falem. Existe segurança legal, que são dois rapazes. Não falo no sentido de demérito, meninas, não, bem pelo contrário, porque o trabalho delas é excelente. Se não me engano, elas são jornalistas e é estilo storytelling, elas contando uma história, assim. E eu tava esses dias vendo ali nos novos podcasts, ouvi 5 minutos do episódio e pensei, não, eu tenho que escrever para esse pessoal, porque o produto deles, né, o podcast deles é muito bom. Eles têm só 2 episódios até agora e parece que eles ganharam um financiamento agora para 2019 e elas me responderam muito gentilmente a mensagem que eu mandei para elas, dizendo que estão muito empolgadas e se a gente quiser... É um episódio É um podcast muito, muito bem produzido. Muito bem produzido. Muito bem produzido, assim. É uma ambientação perfeita. As músicas, elas são muito simpáticas. Então, fica a minha recomendação aí do podcast 37 Graus. O Eric falou que storytelling é bom. Já viu do pessoal da Soap State of the Art Presentation. Ó, fica a dica também do Eric Tawil. E eu já indico, já que a gente tá fazendo indicações já, ou seja, no final do episódio, eu indico um podcast, que é uma série que tem início, meio e fim, que é The Habitat. É a história, existe um projeto lá no, da NASA, lá no Havaí, em que eles têm um habitat, né, que simula a Marte. Então eles já fizeram isso com vários grupos de pessoas. Eles selecionam pessoas, engenheiros, médicos, não sei o que, blá blá blá. E esses caras, entre aspas, viajam para Marte. E eles ficam nesse habitat durante um ano. Cara, o espaço é pequeno, aquela coisa toda. Eles têm que fazer de conta que estão em Marte. Toda a comunicação com o exterior tem um delay de 20 minutos. Eles só conseguem conversar por e-mail com os familiares e com todo mundo. Assim, eles ficam completamente isolados mesmo. E a Gimlet... Mas é um podcast? É um podcast produzido pela Gimlet. E que eles produzem vários outros podcasts. É uma produtora. Mas é só áudio? Sim, é só áudio. Só áudio. E tem no YouTube um teaser deles, assim, um vídeo, mas é só para promover. Não tem vídeo mesmo, só tem aquele teaser e depois você tem que ouvir no agregador. E é bem interessante que eles vão trabalhando dia a dia a questão das pessoas, o relacionamento e tudo mais. É muito legal porque a gente vê de uma maneira mais intensa o que a gente vê acontecendo nos grupos, nos diversos grupos, dentro das empresas, desafios, tudo mais, as coisas que vão acontecendo. É bem interessante. A gente vai botar depois no show notes este cara. Eu queria agradecer a todos que vieram aqui. A gente teve no nosso pico 50 e poucas pessoas, agora com 38. O pessoal aqui indicando o Bandersnatch. Sim, a gente já gravou inclusive um Insiders, que é aquele nosso áudio especial, né, pros apoiadores no nível máximo, que é o Insider. Então, a gente gravou um pequeno áudio ali de 10 minutos sobre o Bandersnatch, mas eventualmente podemos voltar a falar no episódio aberto também. Mas a gente queria agradecer a todos vocês que vieram, que acompanharam, que ajudaram a divulgar essa live durante essa semana aí. Para nós foi, né, Vinícius? Foi uma correria para montar esse setup e tal, mas... É o nosso, retorno. Vamos ver se a gente consegue manter aí como parte do nosso dia a dia de... Dia a dia não, da regularidade do podcast. Claro que não vai ser todo episódio, tá? A gente não tem como fazer isso toda a cada 15 dias. Mas a gente vai... Vamos ver se a gente faz... Pelo menos um por mês, vamos ver se a gente consegue, né? Quem sabe? Quem sabe. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E até porque, só te interrompendo, Vinícius, até porque a gente, via de regra, grava sempre de manhã, né? E fazer live de manhã é meio ruim, porque o pessoal, via de regra, não vai conseguir acompanhar como consegue de noite. Então, para nós também, mexe muito na rotina da gravação, né? Sim. E na nossa rotina diária, né? Que a noite é mais difícil pra gente. Dá uma gravar, quebrada, né? Legal na nossa rotina. Mas assim, gente, mais uma vez, obrigado e nos ajudem a fazer a divulgação do Segurança Legal, tá? Ou seja, a gente só está com todos vocês aqui nessa live e com 66 pessoas lá no grupo do Segurança Legal, né, no grupo VIP do Segurança Legal, justamente porque vocês nos ajudaram a fazer essa divulgação e nos ajudem a divulgar também o canal do Segurança Legal, aqui no YouTube. A ideia é a gente não só colocar esse tipo de material, que são as gravações, que para nós fica fácil, porque a gente mata dois coelhos com uma paulada só, né? Ao mesmo tempo que a gente faz a live, fica um material no YouTube e a gente está gravando o nosso episódio. Então, sim, Luciano, a gente tem grupo no Telegram. Telegram. Isso aqui é para os apoiadores. Para os apoiadores, né? Passa a apoiar, automaticamente você... nos informa o seu usuário no Telegram e já adiciona no grupo, tá? Certo. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui e nos encontraremos agora no episódio 187 do podcast Segurança Legal. Até a próxima.